Tá valendo, tá valendo. Aí. Falei das novinhas, agora vou falar das coroas. Falei das novinhas, agora vou falar das coroas. Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. Não quero saber idade, nem quero saber o tamanho. Não quero saber idade, nem quero saber o tamanho. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. É o bandido DJ Gugu e os moleque tá exigente. É o bandido DJ Gugu e os moleque tá exigente. Hoje não quer as novinha, quer umas mais experiente. Hoje não quer as novinha, quer umas mais experiente. Aí novinha, leva a mão não, mas por favor vai respeitando. Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentando. Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentando. Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentando. Aí novinha, não fica triste não, mas o DJ Gugu não consegue deixar você de lado. Ele não consegue deixar a novinha de lado. Aí, tive uma solução e eu acho que é a melhor solução do mundo. Eu tive uma solução e a melhor solução do mundo. Vou comer a filha e a mãe junto. Vou comer a filha e a mãe junto. Vou comer a filha e a mãe junto.